Grissinho. Oh. Alô, Juazeiro! Chegou o fenômeno dos paredões, tá ligado? Tá ligado? Ó, oh. Ó. Oh. Quem sabe canta, quem sabe canta? Porque ela não quer. Minha mãe ela quer que ela vá estudar, mas essa danada só fica na rua, se joga no baile e só pensa em dançar. Eita que mina maluca, mas aí postou Juazeiro, quando a gente fica no baile, nós tem que pagar uma dose pra elas, né? Tira o pé do chão, vai! Nós desce tequila pra ela, ela desce popô no chão, desce tequila, que porra é essa? Desce tequila pra ela, ela desce popô no chão. Combinação perfeita, só tequila com limão. Nortece, nortece, nortece. Ó, ó, nortece tequila pra ela. Ela desce popô no chão. Nortece tequila pra ela. Ela desce popô no chão. Olha a sequência, mulheres. Como é que é, como é que é? Olha a sequência de bunda mexendo. Mexendo, mexendo. Isso, novinha, isso mesmo. Desce tequila pra ela, ela desce popô no chão. Desce tequila pra ela, ela desce popô no chão. Nós desce tequila pra ela, ela desce popô no chão. Combinação perfeita, só tequila com limão. Sequência de bunda mexendo. Ó, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. Ó, ó, nós desce tequila. Tá batendo, tá batendo. Vai Juazeiro, vai Juazeiro, vai Juazeiro. Desce, desce, só desce tequila pra ela. Ela desce popô no chão. Combinação perfeita, só tequila com limão. Chegou o fenômeno dos paredões, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Avisa que o verão que vai chegar quente é nóis, nóis. O fenômeno dos paredões, como é que é? Que a mãe dela quer que ela vá estudar, mas essa danada só fica na rua, se joga no baile e só pensa em dançar. Eita que mina maluca, mas aí postou, quando a gente fica no baile, nós tem que pagar uma dose, né? Quem sabe canta, vai! Nós desce tequila pra ela, ela desce popô, desce novinha, desce novinha, desce novinha, ó, ó. Nós desce tequila pra ela, ela desce popô no chão. Combinação perfeita, só tequila com limão. Nortece, ô, oh, nortece, nortece, ô, oh, nortece. É, Juazeiro em peso tá fazendo. Vai, nortece tequila pra ela, ela desce popô no chão. Prepara, mulher, prepara pra fazer a sequência, vai. Olha a sequência de bunda mexendo. Ó, oh, que coisa maravilhosa, assim vai fazer não aguenta. Desce tequila pra ela, ela desce popô no chão. Desce tequila pra ela, ela desce popô no chão. Nós desce tequila pra ela, ela desce popô no chão. Combinação perfeita, só tequila com limão. Brício Records, 2F, TH1. Isso é punk, deixa o fenômeno dos paredões, tá ligado? Original é nóis, original é nóis.